Essa cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde o tempo da vovó. Tem um problema vitalício renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, que da Praça da Bandeira vou de lancha a Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus pra ser girafa. Por isso agora já comprei minha canoa pra remar nessa lagoa cada vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai. E prosa desde o tempo da vovó. Tem um problema vitalício renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, que da Praça da Bandeira vou de lancha a Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus pra ser girafa. Por isso agora já comprei minha canoa pra remar nessa lagoa cada vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai.